Jerônimo, a voz. Inconfundível. Alô, coração apaixonado. Só sofre de amor quem não tem dinheiro pra tomar cachaça. Você brincou de amar. Mais uma vez tentou me enganar, brincou com meus sentimentos. Você não presta Você não presta.